Plano Nacional de Cinema. No âmbito do Plano Nacional de Cinema, a nossa turma está a abordar o tema do bullying em contexto escolar. Estamos a fazer uma curta-metragem. O livro que serviu de suporte à equipa responsável pela elaboração do guião foi Há uma Raposa na Minha Escola. Os autores deste livro são Olivier Dupont, Lola Dupont, com ilustrações de Ronan Badel. Apareceu uma raposa na escola, mas eu não disse nada, apesar de o seu olhar me arranhar as costas. Ao princípio, ria-se de mim. Um dia partiu-me os óculos e depois começou a assustar-me muito. Centro Escolar de Santiago. Turma 3º A.